Agora vai. Dennis DJ, WM da Ilara, descansa assim, ó. Vai. Tô te observando, toda comportada, ainda não dançou. Virou na minha frente, bebida quente, ainda não se soltou. Tem alguma coisa muito errada. Cadê a mina da noite passada? Eu já sei. Vou ter que conversar com o DJ. Vou revelar seu segredinho na maldade. Mostrar pra todo mundo que o seu problema é grave. Gravíssimo, hein, gata? Quando grave faz bum, bum, bum, bum, bum. O grave entra na mente, passeia no corpo e vai pro bum, bum, vai. Bum, bum, vai. Bum, bum, bum, bum. Grave entra na mente, passeia no corpo e vai pro bum, bum, ei. Bum, vai, bum, bum, vai, bum, bum, vai, bum. O grave entra na mente, passeia no corpo e vai pro bum, bum. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Vai. O grave entra na mente, passeia no corpo e vai pro bum, bum, bum. Observando, toda comportada, ainda não dançou, quer? Virou na minha frente, bebida quente, ainda não soltou, se solta, fia. Tem alguma coisa muito errada. Cadê a mina da noite passada? Eu já sei, vou ter que conversar com o DJ. Vou revelar seu segredinho na maldade. Vou falar pra todo mundo que o seu problema é grave. É muito grave, hein, fia? Quando grave faz bum, bum, bum, bum, bum. O grave entra na mente, passeia no corpo e vai pro bum, bum, vai. Bum, bum, bum, bum, bum. O grave entra na mente, passeia no corpo e vai pro bum, bum. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. O grave entra na mente, passeia no corpo e vai pra onde? Bum, bum, bum, bum, bum. Entra na mente, passeia no corpo e vai pro bumbum. Pode finalizar o bagulho aí que já deu já. Essa aí já vai tocar pra caraca já.